Os irmãos que com seu estilo, pressão de tocar, revolucionaram os shows de aparelhagens. Os shows de aparelhagens. E hoje, são reconhecidos como a maior referência em pressão do estado do Pará. Com vocês, os DJs que fazem a diferença e que os caçadores escolheram e consagraram. Os melhores do estado do Pará. Quem é? Gordo, Edinho Pressão. Porque no Gigante, a pressão é com eles. Bora que a pressão vai começar, Bahia! Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. 1, 2, 3. Agora! A pressão vai começar. Só quem tá solteiro aí, joga a mão pra cima! Joga a mãozinha pra cima. Quem vai começar? Alô, galera do Gigante. E aí, Baião? Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Vai começar a pressão. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. O calor tá aumentando. 5, 4, 3, 2, 1, joga pra cima a mãozinha que vai começar assim, ó. Bora de dedinho, bora, bora na pressão. O animal chega no disco, tração assim, ó. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo corno aí dá um grito. Quem tem amigo viado faz barulho aí. Quem tem vizinha fofoqueira dá um grito. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga as duas mãozinhas pra cima. Bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pu. Pa, pa, pa, pa, pa. Três, dois, um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pu. Sai, sai, sai da frente de... Explode, Bahia! Pa, pa, pa. As principais com o Gordinho detonando. A maior referência. Potência e Pressão está no ar. Gordidinho Pressão. É bagulho doido. Bagulho doido, doido. Soquinho pro céu, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Dá-lhe soquinho pro céu, pro céu, pro céu, céu, céu. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer bagulho doido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o Léo. Ela quer dar pra bandido. E meu parceiro Léo de Cametá já falou. Eu tô na área, o bagulho tá doido. Ela quer o seu, você. Bora pra cima, meu ser o Saulo, você e a primeira dama aqui, ó. Bora que tá mil grau, bora que tá mil grau. E a galera recebe o animal assim, ó. As vê que tem doida, as vê que tem doida, doida, as vê que tem doida. E doida, e doida, vai. As vê que tem doida. E aí, Fabrício Mourão. As vê que tem doida, tô botando crocodilo. É pra endoidar, garoto. Quando tô no crocodilo, quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo, quando tô no crocodilo. Aqui em Baião também é assim, né? Além do Pará, tá 40 grau. E o crocodilo tá a mil grau. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, vou sentar. O nosso amigo Bibinho alucinário. Com força machucando esse. O nosso Relações Públicas em Baião. Para Bibinho. Um abraço pra você aqui do Gordo Dini. Obrigado, moleque. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. You wanna keep pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace. Toma na batida, toma, toma no batidão. A galera joga pra cima. Treme a mãozinha, vai. Treme tudo. Treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. Treme, vai tremendo, treme tudo. Treme, treme, treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Treme que treme, que treme, treme, que treme. E vai tremendo tudo agora, eu quero ver, vai, vai. Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Mais pólvora. Vai, vai, vai. Olha o batidão, tá rolando e a galera tá dançando e vem, vem assim, ó. Deixa na batida, DJzinho, na batida. Que a galera tá dançando. Bora, bora no batidão. E hoje domingo, dia das mães. A gente já deseja um dia das mães especial pra você que é mãe. Especialmente a nossa mãezona, Dona Maria. Alô, minha mãezona, Dona Maria. Hoje o festão do dia das mães vai ser lá em Cametá, no Clube Tibiti. E a gente já convoca toda a galera de Mocajuba, Baião, galera de Tucuruí que veio. Tá todo mundo aqui curtindo o animal. Bora, maninho, bota no batidão. Bora, maninho, bota na pressão. Bota na pressão, é na pressão. O animal vai dando gritada. Referência, impressão. Dini Gordo, tô na área. Referência, impressão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mão... Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mão pra cima também. Só quem torce pro papão. Agora! Já! E a galera do leão, bate na palma da mão. E a galera do leão, bate na palma da mão. E a galera do leão, bate na palma da mão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Bora, Romarinho! Hoje eu vou pro Ele é só a primeira dama. Direto de Cutijuba, meu amigo Gaspar do Rock já falou. Hoje eu vou invadir o Tipiti e vai ser daquele jeito. Alexandre Rei das Trilhas, bora Rogerinho, o Anderson de Souza, esse é velha guarda, bora Anderson. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. O bagulho tá doido. Fabrício Buda. Segura, moleque. E vem, vem, vem. Vem no gaqueado, no gingado, balançado de dedinho. Vai botando na pressão. Joga pra cima, vai. Sai curtir aqui, ó. E aí, Baião? Vamos dançar assim, ó. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Pra te falar. Sua comitiva, um abraço pra você, Reinaldo Lemes. Tá todo mundo aqui na comitiva do vereador. Freia, freia, freia, segura, segura, segura na batida que a galera tá dançando. Bora, bora, Boninho, bora virar, bora virar, bora virar. Da festa, suave. Eles estão aqui, ó. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat. Vai. Equipe toda de boa, é o Neto e Nedeco Daniel de Cotijuba, é nóis. Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo. E é sempre nome do maior site de aposta do mundo. Cuidado, olha o chute certo, o verdadeiro paga na hora do telão aí, ó. Animal, bora, Nilson, bora, André. Segura no telão, chute certo aí, ó. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do toque. Crocodilo! O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Nossa amiga Heraldo da Pesca já tá aqui comigo, Heraldo. Bora, bora, bora. Bora, vai dançando e vai fazendo gatilhado. Bora, bora, Lohanzinho. E aí, Lohanzinho dos primos do rock. Do lado esquerdo, hoje ele tá no quintal de casa. Tá curtindo o animal. Bora, Maninho, vai botando na pressão. Vai, vai, vai, vai. É crocodilo. Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão. E aí, bichinho, como é que é a parada? Porra nenhuma, eu quero é putaria. E a R.A. Boutique e a marca Duke Golden. Da galera de Baião que veste Duke Golden, tá no telão aí, ó. Olha o patinho mais famoso do Brasil no telão aí, ó. E também o pega, pega. A onda agora é. A onda agora é. O nosso amigo Haroldo Alvim. Evento está comigo. Bora, primote, pra cima. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Eu já te falei e vou te... Hoje vai ser assim que é metal. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no croco. Hoje eu tô no croco e vai rolar o pé. Hoje eu tô no croco e vai rolar o pé. Segura aí, novinha, que eu te levo. Segura aí, novinha, que eu te levo pro motel. Tô no croco, tô no croco, tô no croco, tô no croco. Esse é o crocodilo, quero ver tá de novo. Tô no croco, tô no croco, tô no croco, tô no croco. Esse é o crocodilo, quero ver tá de novo. Dance, dance, dance, dance, dance, dance. Toma no batidão, toma, toma na batida. Toma na batida, na batida, na batida, na batida. Que a galera dá valor. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Bora, vai, vai. Entra assim, sai molhado. É nesse vai. E no nosso telão, a loja Josi Modas. Referência e marca do Pará. E a marca Music diz: a marca do momento. É a marca que veste a mulherada animal. E a coleção masculina tá bombando. Segura aqui, Nima West. Bora, dona Josi. Nerato quer um doidão, Nerato quer um doidão, Nerato quer um doidão, Nerato quer um doidão. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, yeah. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Crocodilo! Tu gosta, não gosta? Crocodilo! Tu gosta, não gosta? Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, vai bebendo. Ela treme, treme, treme. Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Incendeia, incendeia, incendeia! Toma no caquinhado do gigado. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Só maravilha pra cá, só maravilha pra cá, só maravilha pra cá. Me doida! Só maravilha pra cá. All the people in the house, get up and shout. Say hey, hey, hey. Bagulho tá doido, mano. Chama novinha pra cá, cá, fudeu, vem cá, cá, fudeu, vem cá. Rapaz, chama novinha pra cá. Amigo Saulo disse, gordo, fazia muito tempo que o crocodilo não vinha em Baião, né? É uma honra estar de volta aqui nessa cidade. E sempre que te pinta aqui, a recepção é assim, ó. As novinhas ficam loucas quando a gadalha... Só as mulheres solteiras que não tem compromisso com ninguém. E as novinhas... Joga as duas mãozinhas pra cima aí. E dá-lhe aquela dentada que todo mundo conhece. Toma dentada, toma dentada, toma dentada, toma dentada, toma, toma, toma, toma dentada, toma dentada, toma, toma, toma, toma. Bora, Maninho, olha o batidão, tá rolando, tá rolando, tá rolando. E a galera vai, vai, vai. homem pra porra nenhuma. Joga a mão pra cima, joga, joga. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. O Edson da Cobra d'Água. É Croco. E o Renanzinho. Deixar você partir pra nunca mais. E aí, Gaspar? Um abraço pra você. Os nossos primos do Rog. Bora, Edson da Cobra, Cobra d'Água, tá comigo. E aí, tava com saudade do animal. Segura, Edson. Como é que é? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Amigo Léo também lá de Cametá. Um abraço a você, Léo. E ele já confirmado hoje lá. Pra cima, garoto. E agora, e agora? Agora vai pegar o que me fez sofrer. E é sempre nome da Boutique Multimarcas. O meu parceiro Ícaro Carneiro tá no telão aí, ó. Não pode parar. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? E faz aquecimento, faz aquecimento. Faz aquecimento, a galera vai dançando gordinho, detonando na pressão. Bora, Boninho. Ei, ei, eita, que a equipe é nossa, tá todo mundo aqui, ó. O Gerson da City, você, o Xande, a Sara, o Nenê Mil Grau, a Bruna, o Xande, a Helena, tá todo mundo aqui, ó. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante Croco primeiro. Tu já sabe qual é. Boninho Moreno, Zinho é pressão o tempo inteiro. O Zidãozinho. Vamos lá pro Croco. Cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com o gordo e o Dinho. Soca, Tiana, você tá dando a vinha. Soca, Tiana, você tá dando a vinha. Soca, Tiana, você tá dando a vinha. Soca, fica de lado, toma de pum. Fica de lado, toma de pum. Fica de frente, toma de pum. Toma de pum, toma de pum. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tu gosta, Vitinho? Tu gosta, tu gosta, tu gosta. Eu quero ouvir só as mulheres que nunca traíram em Baião. Só as sinceras. Aquelas que nunca traíram. Elas vão cantar bem alto, eu quero ouvir já! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você. Tem que cantar bem alto. Mas veio você. Só que não tem hora pra chegar em casa. Canta aí, vai. Vocês, um, dois, três. Nosso amigo Bibinho Alucinado. Essa música é muito firme, ó. Eu me entrego ao seu jeito. Qual foi, Romarinho? Eu me entrego ao seu amor. E aí? Com um rosto tão lindo assim, você me apaixonou. E agora? Agora que toco em ti, Felipe Lopes. Foi. Foi com um anjo do amor, foi tão bom. Mas foi pena que acabou me demais. Arrais, me demais, me demais. Um minuto amor. Acabou, acabou. Foi sentir. Produtores, hein? Você, tem nenhum aí, não? Vem no Brasil, Felipe Lopes. Cadê? Já foram dormir? Já foi? Meu anjo do amor. Mas assim, pai. E meu parceiro Romarinho. Lá de Mocajú, um abraço a você, Romarinho. Ele já tá no sugo, ele dá valor. Crocodilo Pai. Trabalhar, pai. Deixa eu mandar um abraço aqui a toda a galera de Mocajuba. É a terra natal do Tonelada. Equipe Rolê no Grau. O Pit no Grau, Aline, o Batoré. Seu nome é o Luquinha no Grau. Sabe um dia eu faço uma canção. Amigo Dácio Castro, Wesley Show, a Darlene Leão. Tá todo mundo aqui, ó. Uma melodia que traz você pra. Bora virar mais uma, amor, amor. Estamos ao vivo aqui na, no Facebook do Gordo. E a galera vai compartilhando e a gente vai interagindo com todo mundo. Bora, Boninho, bora virar. Quebra o quadril, quebra, quebra o quadril. Bora, abraço. Cadê o grito das mulheres sinceras de Baião aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo viado aí dá um grito! Vinho pressão, Maninho! Como é que tá o clima aí do lado direito, Maninho? Cadê o grito das virgens? As virgens! A mulher que tá solteira aí dá um grito! E só quem é filho de Deus joga a mãozinha direita pra cima, joga a mãozinha direita pra cima! E bora fazer a contagem assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1, explode! Vem, vem! Eu vou no rei e vocês vão no rol! 3! Ei, ei, ei! Segura, Baião, o animal tá furioso! Simbora! Gaspar do Rock, ele é só a primeira dama, ele já falou, daqui partiu Cametá, equipe Rock doido, Marcelo Saldi, o Tadeuzinho Brago, Dedezinho, Cobra d'Água, e a 007 de Belém, Felipe Júlia Cefé, você, a Rana Lorena, tá todo mundo curtindo aqui, ó, tchau! O Toca Tudo do Pará. Talvez você já saiba que ainda gosto lembrando. Gordo e Dinho Pressão. Os momentos nossos estão dentro. A referência. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Yes. Sentimento. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me... Quem sabe canta, vai! Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome ao meu. O nosso amigo Caio de Belém tem o seu nome. Ele também tá comigo. E a galera dançando e a gente detonando. Rapaziada, TJ Esporte também por aqui, valeu. Um abraço. Minha amiga Adriana de Moraes, da Mimos de Moraes, tá acompanhando tudo por aqui, ó. Um abraço pra você, Ingrid de Lisboa. Sucesso. O Alisson Guimarães. Bora, Steve Reis, segura aí, moleque. Tá na fronteira, tá na pressão assim, ó. Joga pra cima e dá de seu filho. Vai, vai, vai. Querendo provocar, mexe comigo, me matando de desejo. Ela sabe que um selinho pode me instigar. Me dá um selinho na minha boca, não pensa que vai dar. O nosso amigo Andrei Cardoso fica me filmando. Abraço, moleque. Jeito, a família Brisa Boa de Baião. Oh, o Cacazinho, o Cala, o Jonas Tubão, intimidade. E o West da Cobra d'Água. Tá todo mundo junto aí, ó. Vai, bota na pressão. Vai, e aí, Fabrício Buda, qual o papo? alucinado. Joga mão, joga mão, joga mão. Pressão, pressão. Joga mão, joga mão, joga mão, joga. Divulgações, homem que comanda as mídias, Baião Federal. Isto. Bora, bora, bora, bora, bora na batida, DJ Dinho na batida. E vem aí a terceira edição da Trilha da Mata, dia 21 e 22 de setembro, o Deilton Joãozinho que comanda aí, ó. Como é que tá? Já tá tudo combinado. E a galera aqui não para de dançar. À noite, eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar do que falo do Marajó? Ela tá a fim de conhecer. Vem ver, no badala som ela beber. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho no amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver. Amor que eu te levo pro meu apê. Todos os vaqueiros estão de olho na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Tô chamando MC Cronos, vendo o funk misturar. O nosso amigo Playboy dos Jurunas, o meu grande parceiro, o Maico da Tiras. Bandas. Ele tá na aparelhagem que ele dá valor. Obrigado, Maico. Um abraço pra você, meu irmão. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão... Bora, Degono, bora, Emerson. O casal top de Baião. Na minha cama, e você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada... Se liga no som, já. O meu coração foi com badalação que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. Rafael, Josias e Darlan, eles estão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto perrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto perrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. Eu sou da família Roxon. Ele comprou uma garrafa de gasolina e tá curtindo o rock via Facebook. Bora, Maílson! Se segura que a pressão vai aumentando. E os caras do Bairro Novo, o Dieguinho, Oscar, Gabriel e Dimazinho, no som que diz não valor. Bora, Robert dos Fugitivos. Vai, vai, vai. Bora que a pressão vai aumentando. Vai, vai. Treme, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. E a galera de Baião vai tremendo. Bora, bora, Romarinho, treme tudo. Olha o Romarinho, tá apaixonado. Bora, Romarinho. Olha o batidão. Olha o batidão. Vai, vai. E aí, orelha, segura, moleque. Safada, que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Aponta pra safada. Não vou contar pra ninguém, eu tô saindo contigo. Tu sabe que eu sou safada e que eu tenho mal. Então não vou contar pra ninguém, eu tô saindo contigo. Tu sabe que eu sou safada. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o shot. E vem, vamos fuder. Papai, droga. Vem, rebolo, nota, sei que tu se sente. Deixa o bumbum mexer. E aí? Arrancou meu carro, arrancou meu crime. Botou de quatro, botou. bota nela, bota nela, bota aqui, bota nela, bota nela, bota nela. Ó, abale, abale, vai, abale, vai. Dá batida, dá batida, dá batida, mais um DJ Lohan que tá tocando. Bora, vai, bora, vai. Fica de quatro, pés, pés, fica de quatro, pés, pés, fica de quatro. Ei, ei, ei, all you people, ei, ei, na, na, how, ei, ei, all you people. Pega, pega a visão, pega, pega, pega, pega, pega, pega a visão. Chama, chama a novinha pra cá, chama, chama a novinha pra cá, chama, chama a novinha pra cá, chama, chama a novinha pra cá. Tapadão, tapadão, tapadão. Hoje, mulher, a noite é de traição. Hoje, mulher, a noite é de traição. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou na pepe. Como é que é? Como é que é, Vitinho? DJ Lohan que tá tocando. Eu não quero nem saber se você tem namorada. Buki, buki, buki. A galera que gosta assim, mano. Gordo e Dinho Bração, arregaçando tudo. Você partiu. Isso é pra todos, não quero mais. Servia pra você. Uma benção. De mão dadas não ia andar. Agora! Agora veja só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como esse mundo mudou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vai sofrer na minha mão. Provado. Amiga Safira! Isso, Amanda! Comidão, ai, lá você! O Naelson! Dizer, a cobra d'água, toda a galera de Baião, valeu! Lado Ricardo, Mix e meu DJ. Cardinha Silva! Sim, o Nilson Gosta e seu mano Caio! É, de Belém, tá todo mundo aqui, ó! DJ Mulher! Um salve pro Tubarão, o Alexandre, o Rei das Castrilho, o Rogerinho, Isso. O Gatinho Denilson Farias.